Oi, mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando. Vou sentar porque aqui sabe que eu sou sem amor. Só queria te falar que a camisinha estourou. Estourou, que bom, respira, contato é triste. Só se passaram 3 segundos, agora falta 9 meses. Ela só que os envolvido, ela só que os envolvido, ela só que os envolvido, envolvido. Mete, mete muito forte, que a sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, sereca. É teca, teca, soca, soca, ela só que os envolvido, ela só que os envolvido, ela só que os envolvido. Quem mandou, quem mandou estudar, pra sereca, pro bandido. E quem mandou estudar, pra sereca, pro bandido. Essa é a DJ Belly produzindo o sonzão. É DJ Belly, cara, tem que respeitar, vopa. Oi, mulher, pra que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando. Vou sentar porque aqui sabe que eu sou sem amor. Só queria te falar que a camisinha estourou. Estourou, que bom, respira, contato é triste. Só se passaram 3 segundos, agora falta 9 meses. Engravidou, vai ter um menino. Engravidou, vai ter um menino. Ela só que os envolvidos, é teca, teca, soca, soca.